Princesa da Serra, AM. Princesa da Serra, AM. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 7:26. Bom dia, tudo é bom estar em sua companhia. Domingo, das 6 às 7 da manhã, você, prezado ouvinte, tem um encontro marcado com o rei da música romântica do Brasil, Roberto Carlos, aqui na Princesa da Serra AM, a rádio da família. Princesa da Serra AM. Rádio Princesa da Serra AM apresenta uma programação para satisfazer o seu gosto. Uma programação divertida e informativa. Princesa AM, lado a lado com você. Princesa da Serra AM. CYJ 926, Rádio Princesa da Serra, 830 kHz, 20 kW na antena, amplitude modulada, sinal forte, som limpo, estúdios Rua 13 de Maio 119, Itabaiana, Sergipe. Prezado ouvinte, precisamos da sua colaboração para juntos aprimorar a nossa programação. Nosso e-mail, radioprincesadaserraam@gmail.com. Aguardamos a sua sugestão. Voltamos a apresentar sucessos do povo. Messias Santos. Agora já são 8:50 aí, tá mais na Princesa, programa O Ouvinte é Quem Manda, sucesso do povo, nossa amiga Nilza do Pobajão Ferreira, quer ouvir a música do Amaro Batista, Romaria de Trindade, né? Bom dia pra você, obrigado pela audiência, viu? Quero mandar um bom dia pra você que escuta a gente, a legião da capital sergipana, nosso muito obrigado aí pela audiência do programa. Meu amigo Erivaldo Carira, hoje vai estar lá em Lagoa Redonda, Pôr da Folha, né? A tarde é matinê e amanhã tem o tradicional banho de cerveja. Amanhã em Lagoa Redonda, Pôr da Folha. Grande amigo Erivaldo Carira, grande show aí do Erivaldo Carira, né? Amanhã o tradicional banho de cerveja aí no povoado Lagoa Redonda, em Porto da Folha. Tocando a música Romaria de Trindade, Amado Batista, Pai Eterno. Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito e os pés no chão. Meu velho carro cantou na estrada e o pó vermelho levantou do chão. No passo lento saiu a jornada pra Romaria na devoção. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. terra do Pai Eterno. Minha jornada durou longos dias, trabalhei duro o ano inteiro. Fiz os meus planos pra Romaria, pedi aos anjos pra iluminar meus passos e o Pai Eterno pra ser o meu guia. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra Terra Santa, velha trindade da fé e do amor. Ao longe seu santuário, templo sagrado em forma de cruz, onde meu Pai fez a sua morada, com Santo Espírito e seu Filho Jesus. Dos meus louvores por chegar de novo na Terra Santa coberta de luz. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra Terra Santa, velha trindade da fé e do amor. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra Terra Santa, velha trindade da fé e do amor. Amor e de paz. Princesa da Serra. Sempre uma palavra amiga que nos envolve e alegria nos traz. Todo o Brasil, de norte a sul, na sintonia do amor e da alegria. A Rádio da Família. Rádio Princesa da Serra, AM. Mais música no ar. Você, nas ondas da Princesa AM. Domingo, das 6 às 7 da manhã, você, prezado ouvinte, tem um encontro marcado com o rei da música romântica do Brasil, Roberto Carlos, aqui na Princesa da Serra AM, a rádio da família. Princesa da Serra. YJ 926, Rádio Princesa da Serra, 830 kHz, 20 kW na antena, amplitude modulada, sinal forte, som limpo, estúdios Rua 13 de Maio 119, Itabaiana, Sergipe. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 7:03. Alô, você de Itabaiana, Sergipe, pela Princesa da Serra, AM 830. Aqui é o Odilon Júnior, da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. As emoções da Copa das Confederações 2013, em parceria da Tupi com a Rádio Princesa da Serra. Você vai curtir todos os jogos. A seleção brasileira em primeiro plano. As informações da Copa das Confederações, no primeiro grande evento que precede a Copa do Mundo no Brasil. Copa das Confederações é aqui, Super Rádio Tupi, Rádio Princesa da Serra de Itabaiana. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Está entrando em seu rádio Revista Dominical. Um programa feito para sanar dúvidas, ampliar conhecimentos, recordar o passado, viver o presente, diminuir as suas tristezas, aumentar o seu otimismo e oferecer a boa música. Comunicação Mozart Fonseca de Oliveira. Oliveira. Agora estamos às 7:04. 7:04.